se liga aí, ó. Ela tá chupando tudo, tá chupando tudo. Tá chupando tudo, vai, vai, pode tudo, só pode fazer tudo. Cê tá fumando um beck pesado com vagabundo. Ela tá chupando tudo, tá chupando tudo. Tá chupando tudo, vai, vai, pode tudo, só pode fazer tudo. Cê tá fumando um beck pesado com vagabundo. E senta pro vagabundo, quica pro vagabundo. Vai quicando, vai quicando. Senta. Eu disse, senta pro vagabundo, fica pro vagabundo, senta pro vagabundo, fica pro vagabundo. Só faião. Repertório novo do Playboy, gravando tudo, Clube CD. Ela tá chupando tudo, tá chupando tudo. Tá. Vai, vai, pode tudo, só pode fazer tudo. Cê tá fumando bem que é pesado com vagabundo. Ela tá chupando tudo, tá chupando tudo. Vai, vai, pode tudo, só pode fazer tudo. Cê tá fumando bem que é pesado com vagabundo. Senta pro vagabundo, fica pro vagabundo. Senta pro vagabundo.